Sonhos de Barão. Fingi pra todo mundo que não tem mais nada entre você e eu. Que tudo é passado, que ficou pra trás e já me esqueceu. Só que não, eu e você sabemos disso. Só não é mais em forma de compromisso. Forma de compromisso.